Para onde nós iremos, Deus? Para onde nós iremos? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Poderíamos estar em outros lugares, Pai, nessa noite. Poderíamos estar fazendo outras coisas. Mas só Tu tens palavras de vida eterna. Somente o Senhor pode gerar a vida de Deus em nós. Somente o Espírito Santo pode gerar o caráter de Cristo em nós. E nessa noite, Senhor, nós não queremos ir para outro lugar senão para a Tua presença. Nós não queremos outra coisa nessa noite, Deus, senão o Senhor. Nós rejeitamos a demônios, nós rejeitamos a Satanás, nós rejeitamos ao pecado, nós rejeitamos a tudo aquilo que nos afasta de Ti. E dizemos que nós queremos o Senhor. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. E por isso queremos Tua presença. Fica aqui conosco, Pai. Fica aqui conosco, Espírito Santo. Fica aqui conosco, Jesus. E traz palavras de vida eterna até nós. Apenas o Espírito Santo pode trazer palavras de vida eterna nessa noite. Nós abrimos nosso coração, nós abrimos a nossa mente, nós abrimos todo o nosso ser. E pedimos, Espírito Santo, fala conosco palavras de vida eterna. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Aleluia. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Eu espero e busco e desejo de todo o meu coração que o Senhor traga palavras de vida eterna a nós nessa noite. Amém? Podemos sentar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o pastor Paulo está de férias. Tirou essa semana, está de férias, preparando junto com o Isaac, com a Natália, com os familiares, para o casamento. E cabe a mim hoje trazer a palavra de Deus para a igreja. E faço isso com um temor e com um tremor muito grande, e com um desejo tão grande quanto o meu temor e o meu tremor, de que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Abre teu coração, antes de abrir tua Bíblia, abre teu coração. Porque o nosso coração, ele é comparado na Bíblia como uma terra. E a semente, ela vai ser lançada. E dependendo do jeito que está o nosso coração, essa semente vai brotar ou essa semente vai morrer. Amém? Abre teu coração. E depois de abrir teu coração, abre a Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Eu quero trazer duas coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração nessa noite. E a primeira delas está nesse texto, igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Vinde, todos acharam? Quem achou, diz amém. Amém. Diz assim, capítulo 11 de Mateus, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, igreja? Esse é um texto bíblico que eu aprendi de cor, muito rápido. Um texto que traz algumas verdades. O Senhor Jesus, essas são palavras dEle, para nós, para a igreja, para os discípulos, para todos aqueles que estavam perto dEle naqueles dias. E Ele está ali dizendo, vinde a mim. O Senhor Jesus, Ele está convidando algumas pessoas para virem até Ele. Esse convite, ele não é feito por um pastor, ele não é feito por uma igreja, ele não é feito por uma pessoa de religião alguma, ele não é feito por alguém falível, ele é feito pela pessoa de Jesus, ele é feito pelo próprio Senhor, um convite de que as pessoas devem ir até ele. Nós recebemos convites, igreja, constantemente. Eu tenho a graça de ser um dos pastores da igreja, e nesses últimos meses, eu nunca tinha visto tanto casamento em sequência. E eu recebi alguns convites para casamento. E nós recebemos o convite, e uma vez que nós fomos convidados para algo, nós ainda podemos decidir se queremos ir ou não. Quando alguém te convida para um jantar, para uma programação especial, quando alguém te convida para um culto evangélico, você lembra a sua primeira reação quando alguém te convidou para entrar numa igreja evangélica? Eu não vou nessa igreja dos crentes, esses crentes gritão. Eu tenho a minha religião, eu não preciso disso. É, nós recebemos convites de pessoas e nós ainda temos a decisão final se vamos aceitar esse convite ou não. Agora aqui quem está fazendo o convite a todos nós é o próprio Senhor Jesus. Ele que está dizendo, vinde a mim. Ele que está dizendo, procurem a mim. Ele está convidando pessoas normais a procurarem a presença dEle. Ele não está selecionando um grupo de pessoas. Ele não está trazendo nenhum tipo de distinção. Vinde a mim, fulano e ciclano, não. Vinde a mim todos. Os bons, os fortes, os vencedores. Todos aqueles que já são prósperos. Todos aqueles que têm a unção da conquista. É isso que o Senhor Jesus está dizendo? Não. O Senhor está dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. É um convite feito para pessoas cansadas e sobrecarregadas. Para pessoas com lutas, com deficiências, com problemas. Irmãos, me parece que esse texto é muito atual. Nós aprendemos a chamar o nosso cansaço nos dias de hoje. Nós demos palavras bonitas. A gente chama isso de estresse. A gente chama de crise de não sei o quê. A gente criou nomes, até nome importado, a gente arrumou uns nomes meio americanos para chamar o nosso cansaço, a nossa sobrecarga. E é esse tipo de pessoa, cansada e sobrecarregada, para esses o convite de Jesus é feito. Para pessoas com doenças, com lutas, com dores, pessoas com sofrimento. Tem igrejas que trabalham muito forte em cima disso. E aí aparece a propaganda na TV. Você que está cansado de sofrer. Você que está cansado de perder dinheiro. Você que está cansado disso, cansado daquilo. Procure a igreja fulano de tal. Não é isso o que a Bíblia nos ensina. Você, o comercial, ele está em parte certo. Você que está cansado de sofrer. Você que está cansado de ser roubado pelo diabo. Você que está cansado de ver vulto na tua casa. Você que está cansado de apanhar. Está cansado de perder as coisas. Vinde a Jesus. Procurem a Jesus. Encontrem a Jesus. E Ele vai fazer o que a nós? E eu vos aliviarei. Igreja, às vezes nós olhamos para nós. Existe um espírito de... Como que eu posso chamar isso? Um espírito de misericórdia própria. Às vezes nós olhamos para nós, olhamos para a nossa história e nos achamos os piores homens do mundo. Somos os mais injustiçados. Coitado de mim, eu tenho muitas lutas, eu tenho muitas dores. A minha história é muito triste. O meu pai morreu cedo, a minha mãe fugiu de casa. Eu isso, eu aquilo. E aí eu fico preso no meu trauma emocional, e eu não consigo ir até Jesus, e eu fico olhando para mim, e fico sentindo pena de mim. Eu hoje estava sentindo pena de mim, estava lá orando, buscando a Deus, dizendo, Jesus me ajuda, me revela uma palavra para a igreja, eu amo o pastor Paulo, ele é um homem que é um exemplo, eu vou pregar no lugar dele hoje, me ajuda Jesus. Sentir pena de si mesmo, nunca resolveu problema de ninguém e nunca vai resolver. Ficar parado no mesmo lugar olhando para o problema, olhando para a situação e ficar com pena de si mesmo não resolve o problema. Eu tenho uma situação de dor, O que que a Bíblia está me ensinando? Vinde a mim. Eu tenho uma situação de sofrimento, o que que a Bíblia está me ensinando? Vinde a mim. E essa promessa de Jesus, ela é atual, ela é para nós hoje. Aqueles que procurarem o Senhor, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Igreja, não existe alívio na nossa vida sem Jesus. Vou repetir, não existe alívio sem Jesus. Não existe outro lugar onde você vai encontrar alívio para a sua alma. Não existe outro lugar nessa terra que você vai encontrar esperança, que você vai encontrar paz. Não existe outro Deus que possa trazer salvação a nós. O único que pode gerar isso em nós é o Senhor Jesus. Alguém aqui já viu Jesus falhar, igreja? Alguém aqui já viu alguma palavra de Jesus não se cumprir? O Senhor Jesus está me prometendo que se eu for a Ele, Ele vai trazer alívio até mim. Eu vos aliviarei. Então, se isso é uma promessa, isso vai se cumprir. Eu levo até Ele o meu coração, a minha dor, a minha tristeza. E nele eu encontro paz, descanso. Nele eu encontro o conforto. Essa é a tarefa de Jesus. Agora, até chegar em Jesus, igreja, muitas e muitas vezes, nós levamos o nosso problema a todos os outros lugares primeiro. Até chegar em Jesus, primeiro eu procuro outra religião, depois eu procuro alguém para me dar um emprego melhor, depois eu procuro um banco para fazer um empréstimo, depois eu vou procurando, e cada coisa que eu procuro, eu gero um problema maior. Cada vez que eu acho que agora eu vou resolver, eu gero um problema maior. Irmãos que têm problemas na área das finanças, e fazem um empréstimo no banco para pagar o outro, estão caindo numa cilada do diabo. Eu estou fazendo um empréstimo para pagar o outro, e eu estou pagando juros sobre juros. Procura Jesus urgente. Ele vai trazer alívio a todos aqueles que procurarem. Ele vai nos trazer solução, Ele vai nos trazer paz. Jesus promete o alívio. Igreja, quem aqui não gostaria de encontrar alguém que resolvesse todos os teus problemas? Quem de nós não gostaria de encontrar um homem que solucionasse todos os nossos problemas? Faz um sinal para mim, quem gostaria de encontrar alguém que resolvesse problemas? Obrigado pela sinceridade dos irmãos. Todos nós olhamos para nós, olhamos para os problemas, e todos nós gostaríamos de encontrar alguém que imediatamente resolvesse problemas. Gente, isso aqui é o sonho de qualquer ser humano. Eu tenho um problema no meu casamento, e aí aparece lá alguém prometendo que resolve, eu vou lá e vou tentar resolver. Eu tenho um problema X, Y, e aí eu vou lá. O Senhor Jesus está se colocando no papel dessa pessoa que promete resolver o nosso problema. Igreja, essa mensagem, ela é fantástica. O único que pode, que faz isso é o Senhor. Então Ele está ali prometendo que vai nos transformar a nossa vida financeira. Que vai transformar a nossa vida financeira, que vai transformar o nosso casamento, que vai transformar o nosso emprego, e que tudo isso Ele vai trazer alívio e conforto até nós. Essa é a promessa dEle. E depois Ele continua e fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Igreja, duas palavrinhas eu quero destacar. Suave. Pense em algo suave e leve. O Senhor Jesus está dizendo que o meu jugo, o jugo dEle é suave e o fardo dEle é leve. Igreja, que vida maravilhosa eu vou ter com esse Jesus. Ele vai resolver os meus problemas e agora Ele vai me dar algo suave e algo leve. Isso é mais ou menos aquele programa que tinha do Tabajara lá, seus problemas acabaram. Agora você encontrou Jesus, o jugo é suave, o fardo é leve. Você encontrou a solução para todos os seus problemas. E aí eu pego as palavrinhas suave e leve. e dou muita atenção para elas. E eu decoro esse texto bíblico e eu digo, o meu jugo é suave e o meu fardo leve. E eu dou ênfase para aquilo que o Senhor Jesus está dizendo. E eu esqueço que antes da palavrinha suave, tem uma palavra que chama jugo. Antes da palavrinha leve, tem uma palavra que chama fardo. Eu fui pesquisar o que significava a palavra jugo. Eu fui criado aqui em Canoas, igreja. Às vezes, para os irmãos mais velhos, ter que pesquisar a palavra jugo. Não tem cabimento, né? Quem aqui não sabe o que é um jugo? Aqui um, dois, eu não sabia. E aí eu fui pesquisar, eu até tinha uma ideia. A palavra jugo é aquela canga que se bota no boi. É canga que diz, né? Lá estava escrito canga. É aquela armação de madeira que vai no pescoço do boi. E ela é usada para botar o boi no trabalho. Então tu põe dois boi mais ou menos do mesmo tamanho, porque se tu botar um boi muito grande e o outro muito pequeno, o jugo vai ficar torto. Então ele põe aquilo ali, aquela canga, aquilo ali é o jugo. E aquilo ali serve para tu coordenar o boi. Serve para tu ir trabalhando com aquele boi. Eu achei isso fantástico. E eu fiquei imaginando eu e o Senhor Jesus vindo e botando uma canga em mim. Ele está dizendo, o meu jugo é suave. O meu jugo, então quer dizer que existe um jugo que o Senhor Jesus coloca em nós. Esse jugo que é suave, ele tem a função de trazer direção, ele tem a função de trazer governo sobre aquele bicho, sobre aquele animal. Aí continuei pesquisando a palavra jugo, e eu descobri algo interessante. No mundo antigo, quando um povo perdia uma batalha para o povo romano, eles tinham um ritual, que eles obrigavam o inimigo, que era já derrotado, a passar debaixo de um jugo. Esse jugo era mais ou menos assim, eles pegavam duas lanças, fincavam uma em cada lado e botavam uma lança em cima. E aí o povo derrotado pelo povo romano era obrigado a passar por baixo dessas lanças. E isso trazia uma mensagem de que agora o povo derrotado era submisso ao governo do povo romano. O que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar, igreja? Que o jugo dele é o governo dele sobre nós. Que o jugo dele é a nossa submissão à palavra dele. O jugo leve é a palavra de Deus, o jugo suave. Ele deseja trazer direção, ele deseja trazer governo até nós. Irmãos, alguém de vocês já viu um boi desgovernado? Alguém de vocês já viu um boi num estilo boi selvagem? Eu estava no sítio do meu sogro, o pai da Juliana tem um sítio com 8 cabeças de gado, ele é fazendeiro. E aí ele estava lá caminhando no sítio, atravessei com ele, tem uma fazenda de 6 hectares de terra, com 3 açudes, eu vou lá e fico pescando. Aí com as 8 cabeças de gado dele, acho que das 8, umas 5 é uns bichinhos novinhos. Aí ele atravessou o campo comigo para ir na casa do vizinho, e eu atravessei e fui, e aí eu tive um pequeno problema intestinal, e eu me obriguei a voltar correndo para casa. E aí voltei correndo, num desespero, mas deu tudo certo. Decidi voltar aonde estava o meu sogro. E aí estou caminhando. E eu não sou muito assim nesse mundo selvagem, eu não tenho muitas habilidades. Eu estou caminhando e eu olho que os bois dele começam a vir atrás de mim. E aí eu olhei, uns boizinhos pequenos. Um eu até acho que nem era tão pequeno. E aí eu olhei que eles estavam vindo, e eles continuaram vindo. E eu olhei, e aí eu olhei de novo. E na minha frente, irmãos, tem um negócio no interior, que é aquela cerca elétrica que eles põem, para o gado não atravessar para o outro lado. Então tem o arame farpado, e um fio de cerca elétrica, assim que passa energia naquele fio. E eu olhando aquela grade, assim, já um pouco na minha frente, eu olhando para trás, e os boizinhos vindo, e daqui um pouco, um daqueles boi enlouqueceu. Eu acho que um espírito maligno pegou aquele boi. Irmãos, o boi veio e deu-lhe uma disparada na minha direção. E começou a correr. E eu olhei para o boi e eu fazia... Oh, oh, oh. E no terceiro oh, eu olhei para a grade e disse, é para lá que eu vou. Corri na direção daquela cerca. só botei um pé um pezinho no palanque e me joguei para o outro lado. Quando eu olho para frente, está o meu sogro se finando de rir de mim. Vini, ele só queria brincar contigo. Eu disse, meu sogro, o boi vindo correndo, fazendo assim com a cabeça, dando coice. Tu acha que eu vou entender que o bicho quer brincar comigo? Igreja, um boi desgovernado é um perigo. Por mais que seja um boi novinho. Se nós andarmos na nossa vida sem Deus, fatalmente nós vamos cometer loucuras. Nós vamos atacar alguém. Nós vamos brigar com alguém. Nós vamos dar coice em alguém. Se nós não deixarmos o Espírito Santo governar os nossos sentimentos, governar o nosso coração, governar a nossa mente, nós vamos ficar pensando bobagem. Uma das maiores armas do diabo, é quando o crente fica pensando o que será que o outro está pensando de mim. E aí ele fica pensando o que o outro está pensando, e ele acha que o que ele pensa é certo, que é o que o outro está pensando, e aí ele toma uma atitude e vai lá e briga com o irmão, porque faltou sobre ele o jugo, faltou sobre ele o governo de Jesus. E aí o irmão diz, irmão, eu nem fiz isso. Ah, eu sei que tu fez e sei que foi contra mim. Irmão, me perdoa, mas eu não fiz. Ah, tu não fez? Não, eu não fiz. Igreja, nós precisamos deixar o Senhor Jesus governar todo o nosso coração. Para que eu venha desfrutar de algo no Evangelho, eu preciso primeiro me deixar dominar pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo chega a se autodenominar como escravo do Evangelho. Eu já não tenho mais nem vontade própria. Eu já não quero mais as coisas do meu coração. Eu já não busco mais os meus interesses. Agora o jugo de Jesus está sobre mim. Agora o meu desejo é fazer a vontade de Deus. Agora o meu maior interesse é que a vontade de Deus se cumpra. E no final de tudo, quem é abençoado somos nós. O jugo de Jesus é leve. O jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Irmãos, fardo, estou quase terminando a saudação. Irmãos, fardo é uma carga preparada para transporte. O fardo, ele é para ser carregado. Eu trabalhei numa empresa e tinha expedição, e os meninos ficavam lá fazendo caixas e caixas, e preparando as caixas para saírem nas transportadoras. O fardo é eu pegar algo e carregar. Esse é o sentido literal de eu botar algo no meu ombro e carregar esse fardo até o destino dele. Carregar essa carga, carregar essa encomenda. Esse fardo, ele faz parte da vida cristã. Eu e você temos algo que nós precisamos carregar. Nós não estamos vivendo nessa terra de qualquer jeito ou indo para qualquer lugar. Nós carregamos a mensagem de Cristo, igreja. Eu e você carregamos a palavra, as palavras de vida eterna. Eu e você podemos interferir no destino eterno de uma pessoa. Pense em alguém que você ama muito e não conhece a Jesus. Se você levar esse fardo do Evangelho, se você levar a palavra de Deus a sério, se você amar essa pessoa com todo o teu coração, pregar para ela, você pode levar ela a uma experiência com Jesus. E essa experiência dela vai mudar, vai transformar o destino eterno dela. Ela vai alcançar a eternidade, porque um dia você cumpriu a sua tarefa diante de Deus. Você não fez nada especial. Às vezes eu noto que o irmão traz o outro irmão para a igreja. Eu fui lá e evangelizei o fulano, e o fulano se converteu. E aí o irmão que já era da igreja fica usando o outro fulano quase como um troféu. Esse aqui fui eu que ganhei para Jesus. Esse aqui é meu discípulo. Esse aqui é eu que evangelizei ele. Grande coisa. Nós não fazemos nada mais do que a nossa obrigação de pregarmos o Evangelho. De levarmos o Evangelho a toda criatura. Isso é ordem de Jesus. Eu não estou fazendo um favor para Deus. Eu sou ministro de louvor da igreja. Estou fazendo um favor lá para a igreja. Eu não vou nos ensaios porque eu não quero. Eu já sei todas as músicas, eu só vou subir e cantar. E esse negócio de chegar lá para orar antes, eu também não quero. Errado, irmão. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou carregando a palavra de Deus. Porque essa é a ordem dele para mim. E eu vou experimentar que fazer a vontade de Deus é leve. Igreja, fazer a vontade de Deus é algo suave, é algo leve. Não é algo pesado. Não é algo que vai trazer destruição. Não é algo que vai gerar minha morte, não. É algo leve, que vai me trazer alívio e descanso. Todos aqueles que cumprem a vontade de Deus, todos aqueles que cumprem a vontade de Deus, receberão da parte dele o fardo leve e o jugo suave. Sabe aonde está o grande problema desse texto bíblico, igreja? Está em nós. O problema do texto bíblico está que muitas vezes eu quero viver a minha vida do meu jeito. Eu não quero abrir mão das minhas coisas. Eu tenho os meus planos, pastor. Eu tenho as minhas ideias. Eu sou uma pessoa que tem opinião própria. Amém, irmão? Pode ter as tuas ideias, pode ter os teus planos, pode ter a tua opinião própria. Coloca tudo isso debaixo da palavra de Deus. Coloca todos os teus sentimentos debaixo da Bíblia. E aí você vai receber conforto, alívio, paz, descanso. Nós invertemos. Nós queremos que as coisas suaves e as coisas leves nos alcancem a partir do momento que nós entramos na porta da igreja. Eu vivo uma vida completamente sem Deus. E um dia eu entro na porta da igreja. Eu quero que toda a minha dor desapareça. Eu quero que todo o meu fardo, toda a minha carga, que todos os meus problemas sumam. Agora eu já sou crente, eu estou indo na igreja. Não, agora eu mudei de igreja, agora eu estou indo na igreja do mover. Irmão, não vai fazer diferença se você não se deixar moldar por Jesus. Se você não se deixar ser trabalhado, o seu coração ser trabalhado por Ele. Se nós não lutarmos contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio coração, nós não vamos experimentar esse alívio. O texto bíblico é pregado, esse texto bíblico ele é pregado só falando do alívio e não falando do compromisso. Eu aprendi que todas as pessoas que têm um encontro com Jesus recebem vitória. Todas as pessoas que têm um encontro com Jesus são transformadas, são tomadas de alegria, são tomadas de paz. E de repente eu começo a viver na vida cristã, e eu começo a ver que não, que algumas pessoas são tomadas de alegria, e outras não, e aí eu começo a me questionar, mas Senhor, a tua palavra diz, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus de novo, igreja, no livro de Mateus, agora capítulo 19, livro de Mateus, capítulo 19, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Outro texto bem conhecido, texto do jovem rico. Evangelho de Mateus, um pouquinho mais para frente, capítulo 19, versículo 16. Diz assim, igreja. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Irmãos, até aqui. Aqui o texto bíblico está nos mostrando uma pessoa que teve um encontro com Jesus. uma pessoa que encontrou com Jesus. E o resultado final desse encontro, a última frase, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, não é todo mundo que tem um encontro com Jesus que recebe alegria e paz. Tem gente que quando encontra Jesus, recebe tristeza, sai triste, pensativo, refletindo. Eu fiquei tentando entender o porquê. E aí, já no início do texto, eu comecei a entender. Esse homem, ao encontrar com Jesus, como ele chama Jesus? Qual a palavra que ele usa? Mestre. Você consegue entender que entre a palavra mestre e a palavra Senhor, tem uma grande diferença? Mestre, no contexto bíblico, eram aqueles homens que traziam palavras de ensino. Eram aqueles homens que ensinavam, tinham conhecimentos sobre a religião da época e ensinavam sobre ela. Um homem que ensinava sobre os costumes judeus, sobre os costumes judaicos, ele poderia ser chamado de mestre. Um homem que detinha muitos conhecimentos era visto como mestre. Mas o papel do mestre é apenas de ensino. O papel de um homem que é mestre é de ensinar alguém. Agora, um homem que encontra com Jesus e o chama de Senhor, ele reconhece: o Senhor é aquele que tem governo sobre mim. O Senhor é aquele que tem autoridade sobre mim. Igreja, eu tenho 30 anos e eu fui criado pelo meu pai. E dentro da minha casa, da casa de meus pais, todos os filhos, por mais problemas que nós tivemos, eu fui terrível, mas ainda assim, todos nós chamávamos o pai e a mãe de senhor e de senhora. Esse negócio aí de chamar pai e mãe de tudo que é coisa, é complicado, porque está denegrindo o papel de autoridade do pai e da mãe. Quando esse homem aqui chama Jesus de mestre, ele o chama porque ele o vê apenas como mestre. Ele não vê Jesus como Senhor. Ele não vê Jesus como governador. Ele não vê Jesus como aquele que vai botar um jugo e vai trazer direção, vai trazer governo. Senhor, mestre, tem algo aí para me ensinar? E aí o que que ele diz? Mestre. Aí ele conversa ali com Jesus, e aí no texto de Lucas 18, diz que o Senhor Jesus disse para ele: bom, só existe um, bom mestre. Por que me chamas bom? Bom, só existe um, que é Deus. Isso está em Lucas 18. O Senhor Jesus está tentando fazer aquele homem entender que é muito além de mestre, ele era Deus. Muito além de apenas um homem com muito conhecimento, ele era Deus. Bom, só existe um, e esse um é Deus. E aí o homem continua e pergunta: Senhor, mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? Percebe que o centro da pergunta é ele mesmo. Percebe que o alvo final da pergunta dele é o bem-estar dele. Em momento algum, ele parece preocupado com a vontade de Jesus. Em momento algum, ele parece preocupado com o governo de Jesus. Senhor, mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Eu quero me dar bem. Como é que eu faço para me dar bem? Como é que eu faço para alcançar a eternidade? Como é que eu faço para resolver o meu problema? Igreja, aqui está o grande problema desse homem. Ele tem uma imagem distorcida de quem é Jesus. E nos nossos dias, muitas pessoas estão dentro das igrejas e têm uma imagem distorcida de Jesus. Eu tenho um amigo que está parado aqui nessa igreja. Eu não vou citar ele, não vou apontar para ele, mas ele está parado em pé lá na porta, do lado direito, do lado do andaime. Eu não vou expor o irmão. Esse irmão me ensinou um negócio. Ele disse uma vez para mim uma frase: Vini, Deus não é macaco gordo para ficar quebrando galho de ninguém. Olha que frase profunda, igreja. Deus não é macaco gordo para ficar quebrando o nosso galho. Eu tenho um problema, eu corro para a igreja. E aí os irmãos da igreja orem por mim para Deus resolver meu problema. Resolver o problema, eu sumo da igreja. 3 meses depois eu tive um problema de novo. Eu preciso que alguém me socorra. Quebra um galho aí para mim, ora por mim. Eu estou olhando para Jesus apenas como um meio para mim ser bem sucedido. Eu estou olhando para Jesus apenas como um objeto para que eu alcance o que eu quero no final. Eu não estou olhando para Jesus como um Senhor. Eu estou olhando para Jesus como uma forma de resolver o meu problema. E esse é o problema desse homem. Ele olha para Jesus só como mestre. E aí o Senhor Jesus diz algo para ele profundo. Guarda os meus mandamentos. Igreja, Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são divididos em dois blocos. O primeiro bloco dos 10 mandamentos tratam do relacionamento do homem com Deus. O primeiro bloco dos 10 mandamentos fala: não terás imagem, não terás outro Deus diante de mim, não farás, guardará o dia de descanso para me adorar. A primeira parte está tratando o meu relacionamento com Deus. E a segunda parte dos 10 mandamentos trata o meu relacionamento com o próximo. Presta atenção no que o Senhor Jesus diz para ele. O Senhor Jesus cita apenas os mandamentos que envolvem relacionamentos humanos. O Senhor Jesus guarda os meus mandamentos e ele pergunta quais? Não furtarás, não dirás falso testemunho, apenas os mandamentos de relacionamento. E aí ele responde: tudo isso eu já tenho feito. Irmãos, eu tiro uma lição disso. Um homem bom, com bons relacionamentos, um homem generoso, um homem que cuida das coisas aqui dessa terra, um homem com coração muito bom, ainda assim não é suficiente para ser salvo. Irmãos, se nós guardarmos a metade dos mandamentos, e ele diz que ele guardava esses mandamentos que o Senhor Jesus disse para ele, se eu guardar a metade deles, eu não vou alcançar a salvação, porque eu vou desenvolver um relacionamento doente com Deus. Eu vou ser um bom homem, eu vou ser um bom funcionário, eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom pai. Mas eu não vou reconhecer a Deus como Senhor. Eu não vou reconhecer que o único Deus é Jesus. Eu vou ficar com parte do Evangelho. E esse é o problema desse homem. Tudo isso eu já estou guardando, Senhor. Ah, é? Então agora vai e vende o que tu tem. Aqui Jesus toca na ferida. Irmãos, o problema não é o dinheiro. O Senhor Jesus não está dizendo para ele: tu é muito rico, vende tuas coisas, porque eu não gosto de gente rica. Irmãos, olha no Antigo Testamento. Os grandes homens de Deus do Antigo Testamento prosperaram e ganharam muito dinheiro. O problema não é o dinheiro. Tem um versículo bíblico que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O texto não está dizendo que o dinheiro é o problema. O texto bíblico está dizendo que o amor ao dinheiro é o problema. O que impedia esse jovem de se relacionar com Deus? O amor dele pelas coisas dele. Isso revela um egoísmo. Eu estou muito preocupado com os meus bens. Eu estou muito preocupado com as minhas coisas. Isso tomou o meu coração de tal forma que eu já não consigo colocar Deus como único Senhor. Esse jovem aqui também servia a si mesmo. No fundo, ele está numa postura egoísta. E isso faz com que ele não consiga se relacionar com Deus. Igreja, nosso relacionamento com Deus, ele é marcado por uma entrega total. Eu peço a Deus, igreja, que a gente fique tudo rico mesmo. Que Deus nos faça próspero nessa terra. Mas que a gente nunca ame ao dinheiro mais do que a Deus. Que a gente nunca coloque outra coisa no nosso coração no lugar de Deus. Às vezes não é só o dinheiro o problema. Às vezes é a profissão. Às vezes é uma circunstância, é um carro. Às vezes é uma casa. E qualquer coisa que nós colocarmos no nosso coração no lugar de Deus vai nos afastar dele, porque ele quer exclusividade. O relacionamento de Deus com o ser humano é um relacionamento de exclusividade. Eu não posso colocar no meu coração a minha esposa e a minha filha no lugar de Deus. Eu tenho que amar a minha esposa e sua Bíblia manda. Eu tenho que educar a minha filha e sua Bíblia manda. E eu amo elas. Mas eu preciso entender que para que eu receba das promessas de Deus, eu preciso colocar Ele em primeiro lugar. Eu não posso nem colocar as promessas. Uma vez o Espírito Santo falou algo forte ao meu coração. Eu vim orando muito por milagres, muito, e eu busquei muito e orei muito por um bom tempo, jejuei e pedi: Deus, manifesta os teus milagres. E aí o Espírito Santo falou para mim algo que me doeu: filho, eu não posso manifestar os milagres, porque tu ama mais os milagres do que a mim. Tu está mais preocupado em ver coisas sobrenaturais do que em ficar comigo. Tu passa mais tempo orando e pedindo por milagre do que ficando comigo na minha presença e desfrutando da minha presença. Igreja, até coisas espirituais que tomam um lugar que não é correto fazem com que a gente caia em pecado. Pastor, orar por milagre é pecado. Se isso tomar o meu coração e ficar no lugar de Deus, é pecado sim. O jovem rico não consegue entender a dimensão do relacionamento dele com Deus, porque o coração dele está dividido entre as riquezas dele e o desejo de ser salvo, e depois, talvez, em quem é Jesus. Igreja, isso não tá muito em moda. A gente quer pregar só o alívio. Lembram do jugo? Lembram que o jugo tem função de governo? Todo aquele que se deixar governar por Jesus vai receber alívio, vai receber paz. Agora, todo aquele que for apenas um frequentador de igreja, que for apenas um religioso, pode morrer sem Deus dentro da igreja e reclamando: pastor, cada vez que eu vou no culto eu saio de lá triste, parece que as coisas na minha vida não acontecem. Deus resolve o problema dos outros, mas não resolve o meu. Deus responde a oração do irmão lá e não responde a minha. Por que isso está acontecendo? Irmão, decide buscar, acima de todas as coisas, a Deus. Decide colocar Deus em primeiro lugar, antes do carro, antes da casa, antes da família. Pastor, é pecado antes da família? Não. Se tu botar tua família antes de Deus, aí é pecado. Igreja, essas coisas nos atrapalham e nos impedem de desfrutarmos o alívio. Quantos de nós temos sofrido, sofrido e sofrido, e aí vem no culto e sai do culto mais triste do que quando chegou? Essa foi a experiência desse jovem. Teve um encontro com Jesus e não recebeu alívio, muito pelo contrário, foi confrontado por Jesus. Por que que Jesus fez isso com esse jovem, igreja? Ah, porque Jesus queria humilhar ele. Eu acho que Jesus não amava ele. Jesus queria que ele se perdesse mesmo. Não. Porque a única forma dele ter acesso à eternidade era se ele reconhecesse quem era Jesus. E Jesus tentou fazer ele enxergar que o amor dele ao dinheiro ia levar ele à perdição. Jesus tentou ainda que o coração dele mudasse. E ele não entendeu. Eu tenho meditado nessas palavras nesses dias, igreja. E tenho aprendido a colocar Deus acima de todas as coisas. Isso não é fácil. E isso se revela no dia a dia. Isso é muito além de uma pregação. Isso é uma vida diária que vai dizer se o que eu estou pregando eu vivo ou não. Se é quando acontece algo que fugiu do meu controle, se eu confio no governo de Deus ou não. Se acontece algo que eu não queria, se eu saio reclamando de Deus ou não. Igreja, nós precisamos, para recebermos bênçãos da parte de Deus, nós precisamos deixar que Ele governe as nossas vidas. Eu tenho lutado contra o meu próprio coração para que isso aconteça. E eu queria nessa noite que você pudesse também lutar contra o seu próprio coração, para que o governo de Jesus fosse estabelecido em nós. Cada um de nós sabe exatamente o que é que toma o lugar de Deus. Cada um de nós, nas nossas casas, na nossa realidade, sabe exatamente qual é o tipo de relacionamento que eu quero desenvolver com Jesus. Um relacionamento de benefícios ou um relacionamento de amor? Um relacionamento de aonde eu vou receber as bênçãos ou onde eu vou amar Ele? E eu queria te convidar nessa noite a entrar num relacionamento de amor, aonde nós somos governados por Ele. E isso é suave e é leve, por mais estranho que pareça. Pastor, tu está dizendo que eu perco o governo da minha vida. É, se quiser andar com Jesus, tem que perder. Pastor, como assim? É isso mesmo. Tem que se deixar governar pela palavra dEle. Amém?